Sua rádio, onde você estiver. Na verdade, não conhecemos consciências boas ou más, nem gente da direita ou da esquerda, mas sim pessoas que são uma coisa e outra. Consequentemente, só as discriminamos colocando de um lado as que procuram viver suas próprias convicções e de outro as que trazem no bolso do casaco só para constar. Noite de Estrelas, é um grande prazer de receber hoje a visita da futura rainha do rádio, Emelinha Barba. Está começando Histórias e Memórias, um programa que vai tocar músicas do passado. Os tempos idos, nunca esquecidos, trazem saudades ao recordar. Contar histórias e fatos de Foz do Iguaçu. Venha conosco para uma viagem no tempo. Amigo Vita, que fala o repórter Esso, testemunho ocular da história. No ar, Histórias e Memórias. Apresentação, Rita Araújo e Jorge Pegoraro. Produção, Samila Araújo. Oferecimento, Itaipu Binacional, a maior geradora de energia limpa e renovável do planeta. E Mineração Maracaju, referência em extração, transporte e comercialização de areia. Histórias e Memórias. Bom dia, Foz do Iguaçu e região. Bom dia, Paraguai. Bom dia, Argentina. E bom dia, Jorge Pegoraro. Bom dia, Rita Araújo, bom dia, Samela, bom dia, Márcio. Um bom dia especial para a professora Kátia, né? Como ela é conhecida aqui em Foz do Iguaçu, Kátia Alves Dias, que está aqui conosco hoje nos estúdios da Transamérica Foz para esse bate-papo gostoso aqui, matinal. E com muitas novidades, né, Rita Araújo? Você viu que aqui, antes já começar o programa, o bate-papo já era quente. Sim. Já, né? Já, com a professora Kátia não tem como. Com a professora Kátia, a gente já foi fundo aqui em Foz do Iguaçu, na parte dos esportes aqui, principalmente, onde ela é especialista. Mas quero destacar, Rita, dessa semana também, a reportagem que saiu esse final de semana. Você que está com o jornal aí, Gazeta do Iguaçu, a famosa Gazetinha, dá uma olhadinha na reportagem especial que saiu esse final de semana sobre o programa Histórias e Memórias, né? Então, justa homenagem ao programa da Rita Araújo, do Jorge Pegoraro, da Samela, do Márcio, enfim, todas as pessoas que ajudam diariamente aqui também no domingo, né, ao vivo, aqui na Rádio Transamérica Foz, esse programa que está fazendo o maior sucesso aqui na nossa região. E assim nós vamos caminhando, né, Rita? Verdade. Parabéns, Pegoraro. A Rádio Transamérica agora, nossa, sempre foi boa, mas agora ela está ótima. E sempre bem falada, né? Sim, felizmente, graças a Deus. Uhum. Programa ontem, programa Fronte, com o Guilherme Wojtkowski também. Muito bom. Márcio Barreto também aqui participando conosco. Muito bom. Um programa que está tendo também um índice muito positivo na cidade, uhum, né? As pessoas comentando bastante nas redes sociais. Hoje o grande termômetro, né, do rádio também são as redes sociais, né? Então, verdade, dando bastante destaque nesse programa. Então, caminhando sempre, caminhando para frente. É a rádio se preocupando com o povo iguaçuense, né? Exatamente, é assim que funciona. Contando a história, assim, uhum, como o nosso programa, né? Histórias e Memórias, sempre uma colcha de retalhos, né? Cada um que chega aqui conta um pouquinho, nós vamos costurando essa colcha aí. Vamos chegar lá daqui a pouco no nosso livro, né? Histórias e Memórias. Quiser. Estamos já trabalhando nisso para ajudar a cidade a se conhecer, né? Cidade que tem aí 101 anos. Enquanto esperamos o museu, né? Enquanto esperamos o museu e o programa Histórias e Memórias aí destacando, né? Museu em Foz do Iguaçu, eu apoio esta ideia. Sim, depois a professora Kátia vai, né? Vai também participar, dizendo qual o local de preferência dela, né, Pegoraro? Com certeza, uhum, com certeza. E, professora Kátia, é um prazer, como eu falei, estar aqui recebendo a senhora. A senhora que é tia do Júnior, do Oclecídio Júnior, que às vezes escuta o nosso programa, mandar um abraço lá para o Júnior. É um prazer, professora, estar recebendo a senhora aqui. Os microfones da Transamérica estão à sua disposição. Muito obrigado pelas tuas palavras. Bom dia a todos. Quero parabenizar você e a Rita por ter essa iniciativa, resgatando as memórias de Foz do Iguaçu, que eu acho muito fundamental. E que a qualidade de trabalho é fundamental. Você não precisa ter um trabalho tão grande, mas um trabalho pequeno que tenha qualidade e que venha somar. Eu quero agradecer essa oportunidade e estou à disposição para que possamos fazer uma entrevista legal, divertida, como é o meu espírito, né? Com certeza. Até a gente fala aqui, professora Cátia, que não é uma entrevista, né? É um bate-papo, né? E a gente já começou esse bate-papo gostoso com você, né? E há quase 40 anos, podemos dizer que há 40 anos em Foz do Iguaçu? É, quase 40, né? 30 e um pouco. E de pura alegria, quero agradecer muito essa cidade maravilhosa que me acolheu. Eu ainda uma jovem, recém-formada na área de educação física, mas já com bagagem, que fui atleta desde pequena. Então, não tive muita dificuldade para que eu conseguisse trabalhos, né? E, inicialmente, eu tenho muito que agradecer aos colegas que já estavam aqui, e destacando eles o professor Jarbas, que foi a primeira pessoa que eu conheci da área. Eu cheguei a Foz do Iguaçu no dia 29 de agosto de... não me recordo bem o ano, mas enfim. E nesta época havia uma participação da Marinha muito grande na área do esporte. Foi onde eu conheci o professor Jarbas, o professor Mauri e o Paulão. Encostei no alambrado, eu estava com o uniforme da faculdade ainda, e o Jarbas se aproximou e disse: "Você não é daqui, né?" Eu disse: "Não. Eu sou de Três Lagoas, Mato Grosso do Sul, me formei e vim trabalhar em Foz do Iguaçu. Vim conhecer, meus irmãos moravam aqui, gostei e fiquei." Ele falou: "Ah, nós estamos precisando de atleta, tal, tal, tal. Você joga alguma modalidade?" Eu falei: "Mais ou menos." A gente já não ia, né, dizer que dominava bem a matéria. Aí ele falou: "Ah, então tá." E assim foi. Joguei basquete, joguei vôlei, handebol. E é muito importante o professor de educação física ter conhecimento real de todas as disciplinas. Porque o aluno, hoje em dia, ele está muito fundamentado. Na segunda-feira ou terça, quando eu chego ao colégio, minha professora: "Ó, o Flamengo, a senhora sabe se ganhou?" Então, quer dizer, o professor tem que estar antenado, porque a mídia e a internet, ela deu um passo muito grande, né? Dando oportunidade para que as pessoas ultrapassem fronteira. Mas se tratando de Foz do Iguaçu, da época que eu cheguei até hoje, foi uma caminhada muito grande. Tivemos grandes valores passados por aqui, que hoje estão galgando na seleção brasileira e outros lugares. Então, eu só tenho que agradecer essa terra maravilhosa que me acolheu. Tudo que eu tenho, eu devo a Foz do Iguaçu e as famílias de Foz do Iguaçu, que me acolheram muito bem. Que bom, né, Rita, ouvir um depoimento desse, bacana, né, sincero, né, do coração. Verdade. Falando bem da nossa terrinha, né, que nós tanto amamos também, né, Rita? Uhum. A professora Kátia, ela junto com o Mauri Rudinsky e o Jarbas Inácio Assis, são considerados, a professora Kátia é considerada uma das precursoras do basquete na cidade, não é isso, professora? É, chegamos aqui e com certeza já havia nas idades diferenciadas, né? Uhum. Foz do Iguaçu, acho que sempre teve algumas colegas que jogaram. Eu tive o privilégio de conhecê-las, né? E juntamente com elas aprender cada vez mais, porque a cada ano que você vive, você adquire mais conhecimento. Então, eu comecei a trabalhar, primeiramente, chegando aqui, eu fui trabalhar no Country Club. Uhum. Eu fui professora de natação. Eu ensinei muitos garotos e senhoras e adultos a nadarem. Dentre elas, que eu destaco, foi a dona Esther Bordin, que era uma pessoa maravilhosa. Então, eu tinha lotes fechados. Era a família Aguirre, era os Bordin, que ajudaram a construir a sociedade como um todo em Foz do Iguaçu. Então, assim, mas o anglo-americano era uma escola que tinha 15 mil alunos, e era um trabalho diferenciado. Aí eu olhava assim e dizia: "Puxa vida, mas eu gosto de viajar com os atletas e tal, tal, tal." E a metodologia deles era outra. Então foi muito difícil para eu implantar. Então o que eu fiz? Eu comecei bem quietinha, conversei com o diretor, que era o professor, o dono do colégio, que era o professor João Pessoa, né? Acho que é João Pessoa, lá do Rio de Janeiro, que tem um anglo-americano lá também. E assim, Pegoraro e Rita, fomos implantando essa semente. E lembro dos primeiros alunos que eu fundamentei a eles que era necessário ter um time de basquete no anglo-americano. Primeiro, masculino, porque as meninas eram privilegiadas, que os pais tinham muita preocupação. Então, até você ganhar o reconhecimento e a confiança dos pais, é um trabalho árduo. E assim formamos. Dos alunos que eu particularmente convivi, eu destaco alguns deles que ainda estão atuando, claro que não mais no jovem, né? Nós temos o grupo Master, ao qual participa vários médicos, e eu queria destacar aqui, como aluno e hoje como funcionário da Itaipu, que ele é o responsável pelo basquetebol de Foz do Iguaçu, está no nível que se encontra, que é o Marcos Teixeira, que trabalha na financeira da Itaipu. Quero mandar a ele um grande abraço e dizer que eu me sinto realizada porque foi uma sementinha que plantamos e quando eu os vejo galgando, porque o nível da competição que ele faz é altíssimo. São 30 e poucos times que tem. E a CEMIB, quero agradecer a CEMIB que está bastante apoio ao basquetebol. Então, assim, eu vejo hoje os ex-alunos já sendo convocado para trabalhar na seleção brasileira. Nós temos dois que se destacam, que é o Cláudio e o Douglas. O Douglas foi meu aluno no Tamandaré e o Cláudio no Anglo-Americano. Então, a minha luta não foi em vão. Hoje eu me realizo neles. E assim sucessivamente. Então, a Itaipu, na época, a Rita há de lembrar, eles faziam um torneio lá na antiga quadra do Chororó. Uhum. Que era, porque o anglo-americano não tinha quadra coberta, pessoal, era 50 graus na cabeça de manhã e o sereno da noite, e a gente comandando aquela juventude, porque 15 mil alunos não é fácil. E foi assim que eu me realizei, me sinto realizada. Eu sempre dizia, Senhor, me dê força para eu continuar a implantar alguma coisa de bom nessa juventude. Porque quando os garotos estão participando do esporte, eles estão livres de N situações perigosas. Né? Então, o basquetebol, como o handebol. Hoje, por exemplo, a Regina foi aluna nossa, hoje ela comanda o handebol feminino. O Cláudio, o basquete. O Ivan. Então, assim, eu vejo que o amor que eu tinha, eu consegui passar para eles. Eu, às vezes, fico triste porque eu tenho muitos sobrinhos, netos, vem cá, sobrinho. Não gosto, não consegui fazer nenhum atleta, então eu sou meio frustrada, porque eu gostaria. Mas hoje eu recebi uma notícia que um sobrinho neto meu está se destacando na esgrima de Lins. Olha, e é um esporte diferenciado, totalmente, né? Totalmente. Quem teve na faculdade sabe a dificuldade que é, né? Sim. Faculdade que tenha uma qualidade de ensino. Então, eu me senti e falei, puxa vida, teve que vir a quarta geração para que eu pudesse conseguir realizar o sonho. Porque o meu sonho, eu comprava tênis de marca e camiseta de marca. Eu era muito amiga quero destacar aqui, que o Horácio, dono da All Star, foi um grande incentivador do basquete em Foz. All Star, hein, Rita? Olha só. Bons tempos. Sim. Né? Verdade. Lá era nosso point do basquete, né? Vinham pessoas de todos os lados, tanto do exterior como do Brasil, porque ele amava basquetebol. E eu, como atleta que fui, e vindo com aquela gana, aquele amor pelo esporte, só aprimorei com ele os conhecimentos. Porque o Horácio jogou duas Olimpíadas. Olha, que bom. Uma em Helsing e a outra, parece-me, que nos Estados Unidos. Infelizmente, ele já nos deixou, mas aprendi muito com ele, sabe? Muito. Professora, a senhora tocou num assunto assim que me despertou bastante atenção. A diferença do aluno esportista de alguns anos atrás, vamos dizer aí 30 anos atrás, 20 anos atrás, com o aluno esportista hoje em dia, com toda essa tecnologia que ele tem, né? Ele praticamente vai para a quadra de esporte com o celular na mão, né? Com o computador embaixo do braço. Qual é a diferença que a senhora vê, que a senhora passou por isso tudo, né? Com a certeza. Senhora enxerga? Olha, é uma diferença muito grande. Por quê? Eu considero a tecnologia digital duas situações. Ela pode ajudar, como ela também pode destruir. Então, o que eu passo para os meus alunos, principalmente quando eu vou dar aula? Se eu pegar o celular, não devolvo. Então, guarde, principalmente quando você está explicando matéria. Então, eu acho que cabe a cada professor direcionar seu aluno explicando a ele. Aquele momento que eu estou explicando as coisas para ele aprender, os exercícios, né, vamos dizer, ele tem que estar atento ao que está passando. Mas é muito difícil. Eu acho que a tecnologia está tomando conta e nós precisamos resgatar que essas crianças deixem um pouco. Procure pegar uma bola, vai numa quadra, joga um 21, joga dois in. Então, quer dizer, são N situações porque eles nem conversam mais. É verdade. E o esporte, ele interage, né? O esporte faz amizades, né? O esporte é aquele... jogo de contato, né? Aquele Verdade. Momento de você cutucar o outro, se bater e, ó, desculpa aí e tal, foi sem querer, foi ali no esporte. E hoje nas redes sociais não tem isso, né? É, a própria televisão, a própria mídia, ela mostra, tu vê lá um jogo, vamos dizer assim, Santos, que eu sou santista roxa, né? Oh. Santos e Corinthians. Padre Vicente, socorro. Desde 8 anos, este meu irmão que faleceu foi quem me ensinou a torcer pelo Santos. Tive o privilégio de ver grandes jogadores do Santos jogar, quando ia a Campo Grande, né, que é a capital do estado. Então, eles mesmos mostram, as pessoas não olham pelo espetáculo e ficam, ou talvez, mandando mensagem para a família e tudo. Então, quer dizer, a glória que faz um gol, que é um espetáculo, às vezes ele não vê. Exatamente. Né? Perde aquele momento. É igual o basquete. Uma cesta formidável que ele faz dos 3 pontos. Ele não vê, porque ele está preocupado e está conectado, né? Então, eu peço a essa garotada aí, que quando estiver praticando, que deixe um pouquinho o celular, pega uma bola que eles queiram, né? E... vão para a quadra, vão para o campo, né, Rita? O que gostamos. Isso aí. Gostoso, né? Uhum. Bom, agora nós, antes de irmos para a música, tá, Pegoraro e Márcio, vamos só chamar para as participações do sorteio de hoje, tá, Pegoraro? WhatsApp 45-88-282828. A fanpage Transamérica Foz e o telefone fixo, bacana, já ouvi tocar, 3028-2828. E você vai estar concorrendo, vamos lá, Pegoraro? Vamos lá. Um bolo da Bolo Doce Brasil. Passeio com direito a 2 acompanhantes, Pegoraro, ao Complexo Dreamland, hein? Isso, Museu de Cera, Vale dos Dinossauros e Maravilhas do Mundo, né? Vamos isso aí. Sortear uma pessoa que pode levar também um acompanhante, né? Isso aí. E até a Biju com o famoso... nós temos um terço? Temos um terço. Mas hoje, o terço hoje é bonito, pra... diferenciado também. Como sempre, a fotografia, né? Já está aí na nossa fanpage da Transamérica Foz. Você pode estar concorrendo a esse terço maravilhoso da Thea Biju. Bacana. Então, gente, começa a participar rapidinho, tá? Quer mandar um alô aqui para a professora Kátia, que eu acho assim, vai ser como procurar uma agulha num palheiro, né? Se você não foi aluno da Kátia. Então é muito difícil, hein? Vai apresentar, professora, então não tem como apresentar. Quer mandar um alô para a Kátia? Manda o WhatsApp aqui para a rádio, telefona, quer fazer uma pergunta para a professora Kátia, fica bem à vontade. E agora a gente vai dedicar para a Kátia, Vinícius Cantuária, Só Você. Histórias e memórias. Histórias e memórias. Uma viagem no tempo. E que viagem no tempo, né, gente? Da música, das histórias, com a professora Kátia aqui recordando aquela época dourada. Não que hoje não tenha, hoje tem um pratinho brilhoso, alguma coisa assim, mas a época que tinha ouro reluzente, assim, Pegoraro, era essa época que a gente está trazendo esse povo para cá, que vale a pena recordar, vale a pena estar contando para o jovem de agora saber a maravilha e também, né, para valorizar um pouquinho de tudo onde começou. Recordar é viver, né? A gente sempre fala isso e é lógico isso e é certo, né? Uhum. E cada pessoa tem uma história, né, para compartilhar. História de vida, história bonita, né? É verdade, uma Muitas história vezes linda. Uma história de superação também. Também. Né? Uhum. Eu queria perguntar para a professora Kátia, agora nós estamos tomando um cafezinho, um bolinho. Tava, né? Demorando, né? Tava demorando, né? Ah, e o bolo hoje é de limão com gotas de chocolate. Nossa. Gente do céu, olha, já até suou. Não, olha a cara do Márcio. Tem formigão que aguente, céu, né, Márcio? O Márcio é o formigão. Uhum. Não é só o Márcio, não. Tem outro aqui que é formigão. É verdade. Tem o Pegoraro formigão também, a Kátia, a Samela. Todo mundo é formigão, não. Professora Kátia, um assunto bastante interessante também são os jogos abertos, os jogos escolares, né? Jogos do estado do Paraná, né? Foz do Iguaçu sempre participou bem desses jogos. A gente lembra que até hoje, né, os jogos são importantes para a cidade. A cidade se engaja bastante nisso, né? Qual que é a sua experiência, a sua lembrança desses jogos? Foz do Iguaçu saindo daqui de ônibus, né, com suas equipes. Às vezes o ônibus... Às vezes não, muitas vezes o ônibus velho. Ter que empurrar. Desce todo mundo para empurrar. O ônibus parava na estrada, porque eu tenho a minha filha Luísa também, participou bastante da natação aqui de Foz do Iguaçu, e acostumava, né, viajar com os ônibus antigos, às vezes ficava na estrada com o ônibus quebrado. Então acho que isso é meio geral em todos os esportes, né, professora? Faz parte, né? Eu acho que as coisas evoluíram muito. Na década de 80, Foz do Iguaçu era uma cidade assim, muito admirada pelo trabalho que os professores dos colégios estaduais faziam. Porque os colégios particulares, obrigatoriamente, o professor tinha que ter resultado. E nós que éramos dos colégios, eu dava aula no colégio particular e estadual ao mesmo tempo, porque você tinha que se virar em 30 para poder ter uma renda que valesse a pena, né? Porque eu sempre ajudei minha família. Então, assim, eu tenho na minha memória grandes momentos realizados em jogos escolares. Tivemos vários colegas que lutavam muito para que nós pudéssemos ter êxito. A gente saía daqui, tipo assim, ia para Curitiba, meu Deus, com aqueles ônibus tipo circular. Mas feliz da vida e pronto para competir de igual para igual. Então, assim, os acontecimentos... carro estragado, chuva e calor e tantas outras coisas, só vinham somar aos atletas para que eles tivessem êxito. Eu fui uma privilegiada, porque os alunos que saíam do São José, não havia ensino médio. Então eles vinham para o São Luís, eu dava aula lá e tive prazer de ter vários atletas, que a gente pode citar aqui alguns, né, porque são muitos. Mas tudo valeu a pena, porque eu vim de uma cidade onde o esporte era muito forte. Eles pegavam os mais humildes, eu me considero uma dessas pessoas, que no esporte eu vi que eu tinha chance de ser alguém e proporcionar uma vida melhor para minha mãe, que minha mãe era paraplégica. Então, eu vim para Foz do Iguaçu para eu conseguir trabalho e dar uma vida melhor a ela, a qual fiz. Mas são lembranças maravilhosas. Tem atletas que até hoje ficam na nossa memória. Depois que a Itaipu veio para Foz, melhorou bastante, porque a Itaipu sempre ajudou no sentido... Apoiou, a gente já viajava naqueles ônibus alto, maiores, com ar-condicionado. Então, o atleta, meu Deus... Já tinha um conforto já melhor. Com certeza. Então, nós devemos muito a Itaipu, muito. Mas e até hoje Itaipu não, com apoiando certeza. Também os esportes, né? Eu, por exemplo, eu e o professor Jarbas e o Mauri, nós fomos homenageados com um centro esportivo que tem atrás da Sanepar da Vila A, que chama Centro Esportivo Reaviver, Cátia Alves Dias, professor Jarbas e professor Mauri. Então, olha, você sendo homenageado em vida, parabéns, você só tem que agradecer a Deus, e eu quero aqui agradecer a Itaipu, na pessoa do Samek, né, que é uma valorizou, pessoa que convive, né, com a gente, a gente conhece. É um iguaçuense, bem jovem, né, jovem. E dedicado também a essas causas. Mas volto a dizer que o Marcos Teixeira é a pessoa que não mede esforço para que isso aconteça. Então, assim, tudo o que aconteceu na nossa trajetória, eu, Jarbas e o Mauri, o Paulão, que éramos os que mais saímos para jogos, depois vieram outras gerações, veio a Regina, o Cláudio, que continuaram a fazer o trabalho que nós fazemos, né, dentro dos colégios estaduais. Mas o governo do estado precisa melhorar mais um pouco a condição para que esses atletas tenham êxito. Nós tínhamos no passado os atletas de destaque, ao qual eu tive o privilégio, eu era diretora do Colégio Miranda Mandaré, e tive dois atletas que se destacaram, um no voleibol e outro no futsal. Então, assim, de lá para cá, as diferenças foram muitas, mas para melhor. Uhum. Né? Bom. E olha só, Rita, o nosso amigo Eduardo, que é o superintendente da Infraero aqui do nosso aeroporto de Foz do Iguaçu, mandou um recado aqui no nosso WhatsApp, o Eduardo, que mora lá no Jardim São Paulo, né? E ele é um excelente jogador de futebol. Dizem, né, que é excelente. Não sei, ele bate uma bola aí todo sábado. Mas ele comentou aqui o nosso programa, né? Ele está vendo futebol na televisão com os amigos e ouvindo o programa Histórias e Memórias e mandando um abraço aqui para a professora Kátia. Então tá aí o Eduardo, que já foi visitar lá no parque o Espaço Memória das Cataratas, lá o nosso pequeno museu lá no Parque Nacional do Iguaçu. E nós estamos fazendo aí umas parcerias, né, Eduardo? Então obrigado aí pela sua audiência. Tá que vendo? Bacana. Vou aproveitar também e mandar um abraço para quem estão nos ouvindo, né? Que gente que sabe escolher o melhor programa do mundo, com né? Com certeza. É o Movimento Lareira da Matriz São João Batista. Então, um abração a esse movimento que muito faz pela Matriz São João Batista. Um abraço a todos, sem nome, hein, gente? Só para o Movimento Lareira, porque eu conheço quase todos lá, né? Um abração e bom domingo a vocês. E às vezes a gente esquece de um nome, né? É verdade. Então só fala o movimento e pronto. Difícil. E já vou aproveitar, pegar o horário, vamos chamar o Dindim e depois a gente continua o bate-papo com a professora Kátia. Vamos lá, Márcio? Vamos de Dindim. Computador, no Face, digite Transamérica Foz. Curti. Conte pra todo mundo, compartilhe. A Transamérica é pra ouvir e pra curtir. Itamed, o plano de saúde do Hospital Ministro Costa Cavalcante. Faça já seu plano, pessoal, familiar ou empresarial. Sua saúde merece o melhor. Ligue 3576-8005 ou acesse o site www.itamed.com.br. Transamérica. Transamérica. Atuar com agilidade e comprometimento nas atividades de extração, transporte e comercialização de areia é a missão da Mineração Maracaju, fornecendo produto de alta qualidade para os clientes e contribuindo no desenvolvimento dos seus colaboradores e das comunidades onde atua. Práticas de sustentabilidade com credibilidade, responsabilidade ambiental, agilidade e trabalho em equipe fazem da Mineração Maracaju referência na qualidade de produtos e serviços. Conheça a Mineração Maracaju. Acesse mineraçãomaracaju.com.br ou ligue 3541-3777. A Transamérica tem a melhor hora extra do Brasil. Hora extra! E o melhor, direto, sem intervalos. Muita música. Hora extra, Transamérica. Várias edições com os melhores sons. Hey, this your boy Chris Brown, man. It's Rihanna. Oh. I'm Beyonce. And we the Black Eyed Peas. Hey, this is Avril Lavigne. Hey, it's Katy Perry. Hora extra. Qualquer momento aqui. Transamérica. Transamérica. Transamérica. Transamérica. Transamérica. A sua rádio onde você estiver. Histórias e memórias. Agaçando. Histórias e memórias. Uma viagem no tempo. Ai, ai, ai, ai, ai. Olha, tava tão bom aqui. É bolo, não sei o que. A gente não quer nem voltar para falar, né? A gente ouviu My Girl, é isso? Olha, The Temptations, My Girl. Beleza, foi para você, ouvinte do Histórias e Memórias. Agora, continuamos a conversa aqui. Nossa, mas tá saindo cada coisa, hein, Pegoraro? Não, no intervalo e na hora da música aqui. Vamos deixar os aqui, microfones, né, ligados para o povo rir à vontade. E é bacana que estão ligando aqui para falar com a professora Kátia, para perguntar. Alguns estão com muita saudade da professora Kátia, alguns não a veem há muito tempo. Então, aqui no Histórias e Memórias, você mata a tua saudade. Pode continuar ligando e mandando tuas perguntinhas para ela, como está acontecendo aqui pelo WhatsApp. Com você, Pegoraro. E lembrando também dos outros professores, né? Quero aproveitar e mandar um abraço lá para minha amiga professora Célia, né? Célia, de Educação Física, esposa do Burdin, né? Basqueteira. Que é nosso amigo. Basqueteira. Foi professora aqui da minha filha também. E já vou aproveitar o um abraço para o Mauri Rudinski, né? E o Jarbas Inácio Assis. Quando fala em professor do passado, o Paulão também, né? Não dá para esquecer desses professores, que são todos maravilhosos. Muito bom. Professora Kátia, eu queria só relembrar os locais que a senhora trabalhou, então, aqui em Foz. A senhora não, né? Você, né? Porque nós já abolimos esse termo aí, né? Para a gente não ficar com muita idade. Mas vamos lá, anglo-americano. Bom, né? vamos assim. Inicialmente, eu comecei dando aula de natação no Country. Em seguida, eu dei aula na DEF, antiga DEF, que era do município e também tinha ensino fundamental, que era o ginásio. E era maravilhoso, valorizava o professor de tal forma que hoje em dia não valorizam mais. Então eu tenho muita saudade da DEF. Depois eu fui trabalhar no Colégio Anglo-Americano, por lá fiquei quase 10 anos. Mas paralelo, a gente trabalhava em outros colégios. Trabalhei no Colégio Almirante Tamandaré, trabalhei no Três Fronteiras, no São Luís, principalmente São Luís, onde eu realizei todos os meus sonhos como técnica, né? O seu Oswaldo Damião era o diretor, era o dono do colégio, o diretor era o professor Milton Nide. Eu quero mandar um grande abraço, que foi um grande amigo. Ele confiava plenamente e que eu formasse os atletas e nunca falou não. E foi assim que surgiu grandes talentos aqui em Foz do Iguaçu. E nos colégios estaduais, porque em cada colégio tu pegava um pouquinho de aula, né? Então trabalhei no Jardim São Paulo, Três Lagoas. Eu quero mandar um recado para os colegas que estão trabalhando agora, que eu sou da época que para trabalhar tinha que se prevenir, porque não tinha acesso. Eu trabalhei em vários lugares, tipo num banhado. Então eu pensei assim, no Jardim São Paulo, por exemplo, era a DEF. Eu falei, a única maneira que eu tenho para resgatar esses alunos que às vezes não querem estudar, e formando um time. Aí fui chamando aquele que mais dava trabalho. Vem cá, Vocês gostam de futebol? Que tal nós formarmos um time para que a gente possa ir para o escolar? Isso no Jardim São Paulo. Então, assim, quando a gente quer, você faz. Hoje tem pessoas que têm todas as condições para realizar tal trabalho e às vezes não se sente estimulado, né? Então eu tenho consciência que, como diretora, eu proporcionei aos meus colegas condições para que eles realizassem o trabalho. Lá no Almirante Tamandaré, onde era diretora, teve o professor Jaime, o popular Bolinha, que ele tinha 180 crianças num projeto de basquetebol, quando eu era diretora. E em seguida, por motivos de saúde, eu tive que deixar e não fizeram mais o projeto. Então, assim, eu gostaria de pedir aos diretores que ajudassem os professores a ter esses treinamentos para que as crianças possam amanhã ser os talentos representando nossa cidade. Verdade. Então, como eu estava dizendo, no Jardim São Paulo, montei e vai, peço daqui, peço dali. Sempre procurei atrás de patrocínio para que minhas equipes não ficassem diferenciadas dos demais. E foi assim que nós fizemos. Então, naquela época, minha diretora era a professora Elza. Eu tenho muitas saudades dela, a Elza e a professora Cândida, que hoje é minha grande amiga. Então, eu me sinto assim realizada pelos lugares que eu já passei. Porque eu não penso que a pessoa vai imaginar que você é que deixa de ser. Eu faço o que está na minha condição e o que eu amo fazer, que é o esporte, né? Como eu disse a vocês, que eu tinha dois sonhos. Um, ser professora de educação física, e o outro eu ainda vou realizar, que é fazer jornalismo. É uma área que eu gosto muito, né? Principalmente na parte esportiva. Porque acho que aqui em Foz, acho que não tem nenhuma mulher que seja comentarista. Nós estávamos tentando lembrar aqui, né? Que eu saiba... Não lembramos, talvez exista, né? A gente não sabe. Que eu saiba, não tenho conhecimento. Então, assim, logo que me aposentar, eu pretendo fazer a faculdade e me inserir nessa área. Mas, como eu disse a vocês, aos telespectadores, aos ex-alunos e alunos que neste momento possam estar assistindo, que não desista do sonho. Se você tem um sonho de ser um jogador de futebol, corra atrás. Os municípios hoje estão favorecendo os bairros mais carentes, de onde estamos tirando grandes atletas. A Vila C, por exemplo, onde eu moro, nós temos vários talentos. Nós temos uma família do basquete. E uma delas já esteve no patamar maior, que é a Mamá. Eu não sei o nome dela, eu sei por apelido. A Mamá, a Josi, a Elaine. Então, uma é a Soraya, uma era do judô e as outras do basquete. E, particularmente, a mãe dela foi minha amiga de infância. Eu era aquela atleta, assim, que não gostava muito de estudar. Mas se reprovasse, eu chamava a mãe dela. Ó, Leninha, vamos ali na quadra jogar 21. Já naquela época, eu adorava jogar basquete. Ela não ia. Eu puxava ela. Então, hoje eu chego na casa dela, ela... Você está mais comportada? Eu falei, olha aí suas meninas que eu ensinei a jogar basquete. Então, são coisas que... Uma satisfação, que, né? São coisas que me ajudou. Eu tenho em Três Lagoas uma freira que chama Irmã Zélia Lopes da Silva. Ela é socióloga. Foi a Irmã Zélia que fez eu enxergar que eu precisava estudar. Porque como eu era a melhor atleta na corrida, porque você vê uma pessoa humilde no meio dos mais favorecidos, você tem que ser milhões de vezes melhor que ele. Uhum. Para provar, né? Então eu digo aos meus alunos, claro, você só pode conviver com pessoas que você acha que é melhor do que você sendo milhões de vezes melhor que ela. E foi assim que eu fiz. Então, eu tenho uma trajetória em Foz do Iguaçu, trabalhei em várias escolas, mas sempre com um afinco, assim, dedicando aos alunos. Sempre proporcionei para que eles pudessem ter um pouco assim de prazer, de alegria, porque não, às vezes não tinha muita condição. E a gente vê, principalmente na cidade, nesses bairros, né, mais carentes que você citou, Kátia, nós temos alguns exemplos, conheço pouco também, mas sei que existem os projetos sociais ali do CAIA, da AFA, né, no Porto Meira, que trabalham principalmente o futebol de salão, né, o futsal. E às vezes essa criança, esse menino ou menina que está ali, precisa só de uma oportunidade, né? Só de um empurrão. Ela com calção, uma camisa e um tênis, ela acaba fazendo sucesso, né? Eu vejo hoje na condição de professora que os colegas têm muita dificuldade para conseguir muitos resultados. Mas eu não esperava de diretor de ninguém. Eu ia à luta, eu pedia mesmo. Eu ia nas fábricas, eu ia nos lugares. A dona Ivone do Calcipag nos ajudou muito. A gente deve muito a ela. Então, assim, foram pessoas que tinham uma visão ampla do futuro, né? Eu tenho o prazer de ver hoje na Secretaria de Esporte o Anderson, que é o secretário, o Juruna, que foi meu aluno. Então, o Juruna, um ano retrasado, se formou comigo lá no Paulo Freire, o ensino médio. Acho que hoje ele está fazendo teologia. E tantos outros que estão lá fazendo com que a Secretaria de Esporte possa se realizar na comunidade. Sim. Porque o centro, ele é bem dotado de valores que às vezes os bairros não têm, né? Então, verdade. Quero parabenizar ele e dizer que ele continue assim. Kátia, eu queria que você falasse um pouquinho da APFOS. A APFOS. A APFOS é a Associação de Professores de Educação Física de Foz do Iguaçu, ao qual eu faço parte. Essa associação, há uns 10 anos ou mais atrás, nós já havíamos fundado e, infelizmente, ela não progrediu. Agora, ela está muito atuante. Nós temos o Rodrigo, que é o presidente, professora Regina, que é vice-presidente, a Andréia, acho que é do financeiro, do outro social. Vara, eu sei que eu sou do jurídico. Então, eu nem me colocaram lá, então já viu, né? Sim. É ponto por ponto e tem que prestar conta, porque perante a sociedade nós devemos essa obrigação, né? Uhum. Então, eu creio que ela veio para somar. Nós já desenvolvemos um trabalho que foi uma corrida. E nós temos outros projetos aí que vai proporcionar aos colegas que estão estudando educação física aprimorar um pouco mais. Porque, bacana. Porque a faculdade em si, ela não te dá muita bagagem. Uhum. Eu tive muita sorte porque eu fui atleta de todas as modalidades. Eu quero deixar um detalhe aqui para vocês saberem. Eu fui goleira no Silvio Santos. Olha só, que caos esse. Então, não, deixa eu voltar lá. Né? Três Lagoas participou da cidade contra a cidade e eu fui duas vezes. Então, levava uma artilheira e uma goleira, né? E também foi importante, porque tinha 150 meninas e eu sagrei campeã para ser a representante da cidade. Então, assim, eu passo para os alunos, eu falo isso para os alunos, que é para eles saberem que tudo é possível quando ama o que faz, né? Tem que ter paixão, né? E eu quero agradecer mais uma vez a vocês essa oportunidade de estar aqui falando de dentro da minha alma que tudo vale a pena quando se tem amor. Verdade. Agora pediu uma música depois vale disso aí. Tudo vale a pena. Alma não é pequena, né? Pediu até uma música pra gente dançar aqui. Nós vamos de Pérez Prado, Mambo Number 5. Você está ouvindo Histórias e Memórias na Transamérica. Thank you. causos, músicas, histórias e memórias. Relembrando fatos históricos de Foz do Iguaçu. Histórias e memórias. Uhum. Tudo isso e muito riso, né, Pegorar? Olha essa escalação, Pegorar, faz favor. Tá bastante animado, né? Nossa, gente. Mas a professora Kátia vai ter que falar no ar agora para nós a escalação das equipes dela, né? Porque se hoje em dia, né, nós já temos, né, Pelé, Didi, Kaká, né, que são os nomes aí mais populares do Brasil, né? Obrigada. Então vamos relembrar aí, professora Kátia, então, a escalação aí de alguns times aí que você trabalhou. Isso, vale a pena. É muito engraçado. Tipo assim, no Tamandaré, eu tinha um time de futsal. Até hoje eu não sei nome de ninguém. Então era Buiú, Tatu, Xepa, Neno, Eto, Bodó, Índio, Palô, Shinobo e Cadela. Então, assim, são carinhosamente, né? Apelidos e que se ficaram, você, né, chamasse pelo nome, eles não respondiam. José Luiz, né? Não sabia não, quem era. É, mas era aí quando tu ia para jogos e ia fazer as inscrições, os próprios árbitros. Ô, Kátia, vem dar o nome da bicharada aqui, olha, naquela época, né? Então, é assim, são coisas pitorescas que a gente grava na memória e que eu ajudo bastante, risada, quando deito na minha rede, lá na minha casa, tem arvoredos. Então, eu fico, puxa vida, meu Deus, que situação. Aí no anglo-americano tinha também, mas eu prefiro não falar, porque hoje eles já são tudo doutores. E, não que o Tamandaré não seja, mas era mais íntimo, né? Então, e tem a censura também, né? Menores de 18 anos, hoje, não pode. Jesus. Nem podemos, né? Porque, mas eu quero, nesse momento, mandar um grande abraço a todos os colegas de Educação Física de Foz do Iguaçu, os que foram alunos, os que não foram, os que têm admiração, os que não têm. E assim a gente vai somando. Especialmente a minha ex-aluna e queridíssima Rosângela e também o professor Kiko, porque hoje eles continuam fazendo o trabalho que nós um dia passamos para eles, né? Então fica aqui meu abraço a todos. Bacana. E nós lembramos também no intervalo, nós falamos do projeto CAIA, do projeto AFA, e tem o projeto do Porto Belo também, né? Do Ronaldo, isso, né? Isso. Inclusive foi pontapé para o futuro, ah, isso, né? Bacana. Que foi inclusive premiado recentemente num programa de televisão aí, né? É, nível nacional. Então, existem muitos exemplos, né, na nossa cidade de Foz do Iguaçu que poderiam até ser multiplicados. Esses exemplos, nós temos às vezes boas ideias, temos até pessoas que gostam de fazer esse trabalho voluntário, principalmente, né, professora Kátia? Uhum. Mas muitas vezes falta um apoio financeiro por trás, um apoio de base, né? Apoio de uma empresa, né? Apoio ou do poder público também. Mas nós ficamos sempre falando muito no poder público, principalmente municipal nesse caso, mas as empresas também, né? Particulares. Tem muita empresa que ganha dinheiro aqui na cidade e não investe num programa social. Ele poderia estar investindo nessas crianças, né, mais carentes, aí, seja através do futsal, seja através do basquete, seja através do vôlei, enfim, qualquer modalidade esportiva que estaria fazendo melhor, né, para essas crianças. Né? Então, eu queria dizer para você o seguinte. Nós temos a capacidade de ajudarmos essas crianças a ser um cidadão, formadores de opiniões, a partir do momento que nós passamos para eles valores e busca em Deus. Eu acho que falta muito hoje em dia no jovem buscar a Deus, não importa qualquer religião que ele venha praticar, porque eu penso que nem só de pão vive o homem, né? Mas, então, dizer às famílias que passe para os seus filhos esses valores para que eles possam ter força para viver, dignidade para viver nessa sociedade, né? Eu ia contar um fato pitoresco aqui. Nós tínhamos um aluno, ele estudou comigo no Tamandaré, ele chamava Odair José Vieira de Oliveira. Eu acho que ele já faleceu. Este aluno, ele foi registrado muito tempo depois. Tipo assim, se ele tinha 12 anos, foi registrado lá com 15, porque veio de Rondônia e tal, tal. Então, como o Tamandaré não classificou para a final dos Jogos Escolares, eu mandava para o Jarbas no Mitre. E o apelido dele era Macaco. O Daí José Vieira era um garoto que tinha um futuro. Todos os Jogos Escolares, o Macaco estava lá de fixo. Não passava uma bola. e já com aquele pelo na perna, já um menino, né? Então, toda vez que o Jarbas ia para as finais, ele era o capitão do time. Além do macaco, tinha o Mané Coringa, que hoje é, acho que técnico da Aquamania, não sei como que chama. Eu vejo os alunos falar. Então, assim, são coisas que a gente não esquece. Outra coisa, o Jarbas é meu companheiro de longas datas, mas ele também várias vezes quis me, como se diz, ferrar. Eu não classifiquei no basquete, aí eu formei o voleibol. E os meninos que jogou o basquete não poderiam jogar o voleibol. E o Jarbas viu dois atletas meus lá, foi lá na mesa, bateu na mesa, falou, para o jogo, porque isso não pode. Eu falei, mas o Jarbas está nervoso, né? Acho que não é comigo, né? E não deixou continuar. Eu sei que essa história ele conta até hoje, porque eu tinha um timaço, era o Lincoln e o Rubens, da Vila Holanda. Então, são coisas que nós fizemos, que é muito gostoso lembrar. Quando nós vamos muito ali naquele barzinho que tem perto do Mitre, ele vai sempre tomar café, eu vou... Olha, vocês não fazem ideia do as que risadas sai. Que nós damos lá, porque ele já se aposentou e ele sofreu um probleminha de saúde, mas mesmo assim, eu tiro ele, nós vamos nos jogos... Eu quero dizer para vocês que eu gostaria que a Secretaria de Esporte divulgasse um pouco mais as atividades nos bairros. Principalmente o futsal, porque quando eu trabalhava na Secretaria e tinha aquele fós-futsal fortíssimo, eu levava nas escolas, que era para as crianças saber quem eram os atletas que estavam defendendo o fós-futsal. Uhum. Né? Então, eu gostaria de fazer um pedido aqui para a comunicação social da Secretaria que faça esse trabalho. Eu trabalho no Paulo Freire, na Vila C, tem o Colégio Flávio Varque, tem as escolas municipais, porque lotam o ginásio. Né? Só que às vezes nós ficamos sem ter comunicação. Então eu queria pedir o Anderson, eu admiro muito o trabalho dele, que ele faça esse trabalho. Lota um ônibus, aí leva os atletas uniformizados, vai ser uma glória. Com certeza. Olha que bacana. E professora Kátia, existem muitas quadras esportivas na cidade, existem ginásios, né? Existe o Costa Cavalcante, que é o nosso número um, né? Uhum. Podemos dizer assim. Mas falta ainda muita infraestrutura na cidade de praticar o esporte, principalmente nos bairros? Olha, em se tratando de Foz do Iguaçu, que é uma cidade atípica, eu acho que deveria ter muito mais quadras polivalentes, aonde pudesse dar espaço para 3-4 professores trabalhar. Nós não podemos mais trabalhar nessa temperatura de 45 graus, aonde a criança sofre muito. Eu sei porque eu moro lá na Vila C e tem uns meninos que treinam no campo, eles chegam lá, ai, professor, hoje estava muito calor. Desmaiando, né? Sim, porque... Calor é demais. E também a condição social também não proporciona muito. Então, assim... Eu, se fosse secretária de esporte, eu faria em cada bairro um ginásio. Ó, tipo assim, na Vila C tem o Colégio Carboneira, que eu acho que deveria ser revitalizado. Ele fica no fundo de uma escola municipal, onde nós já tivemos muitas glórias lá, entendeu? Então, não sei se a escola municipal usa, porque fizeram um novo. Mas está lá, então poderia ser renovada, onde pudesse o professor trabalhar. Treinamento. Claro, né? Fazer as escolinhas, as que escolinhas. É a base. Né? Hoje em dia a Secretaria de Esporte proporciona muito isso. Tem os monitores e tudo, né? Então eu acredito que este ano é um ano muito difícil. A gente sabe a condição do nosso país, mas nós não podemos esperar só do governo, não. Exatamente. Nós temos que proporcionar e buscar recurso para que nós possamos oferecer uma qualidade de vida melhor a essa população. Com certeza, né, Rita Araújo? Isso você mesmo. Tá agora séria aí para os seus papéis, sim, né? Sim, estou aqui, olha, enquanto... Bom, é que esporte... Nós vamos começar agora a falar de futebol, esporte. Rita Araújo. Falar de futebol, né, Kátia? Daí eu já gosto, aproveito muito. E vou comer... A professora Kátia, ela conheceu o Pelé. O Pelé, sim, no Pelé, futebol, sim. Zico. Pelé, Zico, quem mais? Kaká. Kaká já é coisa nova. Kaká já é Zico. Eu só falo de Zico. Gente, olha, vamos lembrar das participações ainda. Vamos embora participar. WhatsApp 4588282828. Rapidinho participa para você ganhar, hein, gente? Fanpage Transamérica Foz. E o fixo aqui... No 3028-2828. Liga pra cá e eu vou atender você, com certeza. Vamos lembrar os brindes, então? Os brindes, então. Rita. Vamos lá, Pegoraro? Vamos lá. Então, nós temos hoje o bolo, né? Da Bolo Doce Brasil. Uhum. Nós temos também o complexo Dreamland, né? O Museu de Cera, Vale dos Dinossauros e Maravilhas do Mundo. E dá até a bijuteria, um terço em pedras verdes com metais prata. Tem uma fotografia linda desse terço maravilhoso da Teia na nossa fanpage. Então, se você quiser concorrer então aos nossos brindes. Ainda dá tempo. O bolo, tempo. Bolo doce. Uhum. O Museu de Cera, Vale dos Dinossauros e Maravilhas do Mundo. Vai ser sorteado uma pessoa que vai ver os três atrativos, né? E pode Bacana. Levar também dois acompanhantes. Bacana. E o terço em Pedras Verdes da Thea Bijuteria. Lindíssimo. Então, gente, nós vamos, antes de retornarmos com a professora Kátia, vamos um pouquinho de música, né? Então, As Frenéticas, quem não lembra, né? No, a gente não pode falar o Dancing Days, é Dancing, Dancing Days, é assim que falava o povo, tá? Então, As Frenéticas, Dancing Days. Você está ouvindo Histórias e Memórias na Transamérica. Na Transamérica, todos juntos na luta contra o câncer de mama. E aí galera, aqui é o Sam Alves. Você sabia que pesquisas mostram que o tabagismo a longo prazo está associado a um risco maior de câncer de mama em algumas mulheres? Outubro Rosa é aqui na Transamérica. Atuar com agilidade e comprometimento nas atividades de extração, transporte e comercialização de areia é a missão da Mineração Maracaju, fornecendo produto de alta qualidade para os clientes e contribuindo no desenvolvimento dos seus colaboradores e das comunidades onde atua. Práticas de sustentabilidade com credibilidade, responsabilidade ambiental, agilidade e trabalho em equipe fazem da Mineração Maracaju referência na qualidade de produtos e serviços. Conheça a Mineração Maracaju. Acesse mineraçãomaracaju.com.br ou ligue 3541-3777. Itamed, o plano de saúde do Hospital Ministro Costa Cavalcante. Faça já seu plano, pessoal, familiar ou empresarial. Sua saúde merece o melhor. Ligue 3576-8005 ou acesse o site www.itamed.com.br. Doce é sentir. A Thea é especializada em bijuterias católicas, escapulários, terços e rosários produzidos artesanalmente. Trabalha com metais nobres, cristais e pedras preciosas brasileiras. E a novidade Thea, peças finas e exclusivas para noivas. Sempre linda, elegante e protegida com Thea. Ateliê na Rua Rui Barbosa, 1032, Sala 47, Shopping Mercosul. WhatsApp 9982-3392. De segunda a sexta, a equipe 10 do rádio é escalada para informar tudo sobre o mundo esportivo. Papo de craque Transamérica, de segunda a sexta, às 18h. Oferecimento. Taco, pensou jeans, pensou taco. Embalagens Paraná, duas lojas na Fagundes Varela, Vila Portes. Dourado Pesca Esporte, na República Argentina. Destro Macro Atacado, na Vila Portes. Casa Nissei, líder em eletrônicos no Paraguai. Chopp Brahma, o sabor de ser mais. Você encontra na Mondaí, distribuidora de bebidas. Beba com moderação. Miolar Alimentos, porque o importante é ser feliz. Gráfica Grafel, o melhor em impressão você encontra na Gráfica Grafel. E Autoescola de Brito, formando condutores com consciência. Transamérica, Transamérica. Sua rádio, onde você estiver. Você está ouvindo Histórias e Memórias na Transamérica. Bom, Pegoraro, eu tenho só um recadinho aqui que foi muito lindo de um ouvinte do Histórias e Memórias. O ouvinte é o Everson Messias. Acho que Foz é um lugar bom de viver hoje porque pessoas como a professora Kátia se doaram com muito amor e dedicação, transformando lugares e pessoas, tornando-as melhores. Gente... Coisa linda, né? Bacana. Gostei. Já ganhamos o dia hoje, né? Olha, obrigada, Everson. Tipo, esses recados assim que a gente precisa no dia a dia, viu? De pessoas como você. A valorização também, né? De uma profissional como a professora Kátia, né? Isso nos enche de orgulho, né, professora Kátia? Então, Kátia, ó, Everson Messias para você. Pode falar com Everson. Ah, poxa, Everson, apesar de não ter recordação assim, quem é você, mas acredito que você fez parte da minha vida. Então, eu quero te dizer que eu estou muito honrada com as tuas palavras e desejo um dia encontrá-lo para que possamos nos abraçarmos e lembrarmos de bons momentos que nós passamos. Muito obrigada. E outro nome que a gente lembrou aqui, Rita, rapidamente, só para mandar um abraço também, porque a gente vai lembrando, né? Sim, das pessoas aqui ligadas ao esporte, também, né? Com certeza. Vou aproveitar e mandar um abraço lá para o Adélio Demeterco, né? Que isso. É diretor aqui da Rádio Transamérica Foz e também presidente do futsal aqui de Foz do Iguaçu. Bacana. Também, né? E para o nosso querido amigo Alvir Presner, né? Do Canal 10. Do Canal 10, é ele que é diretor lá do Canal 10, né? E também sempre incentivou o esporte, os talentos do esporte também. Um abraço lá para o senhor Alvir. Alvir, um abração para a Kátia também, né? Ô, minha a esposa, é. A Xará. Eu chamo o Alvir Presley, meu patrão. Onde eu vejo, oh, meu patrão, tudo bem, porque ele será eternamente meu patrão. Bacana. Pessoa maravilhosa, um grande abraço para ti. Eu espero que você esteja recuperado do problema do joelho aí. Ah, já. Ele fez uma cirurgia agora há pouco tempo. Aliás, nós precisamos convidar, né, o Alvir a participar do nosso programa. Isso mesmo, também, tem muita história. Tem muita história aí para contar. Da região, né, não só de Foz não do Iguaçu, só de Foz. Cascavel, Toledo também. Verdade. Ele passou toda a região oeste do Paraná. E Pegoraro, a Kátia falou uma coisa bacana aí, que está dentro dos nossos projetos. Ah, quando ela encontrar com essa pessoa que mandou o recado. Já ela vai poder ter essa alegria, porque o Histórias e Memórias vai promover, não sei de quanto em quanto tempo, o encontro dos que estiveram, de pessoas, enfim, tudo relacionado a Histórias e Memórias de Foz do Iguaçu. A gente vai fazer esse encontro bacana, não sei aonde, é tudo segredo por enquanto. Exatamente, Vamos vamos falar o milagre, mas não vamos dizer o santo, né? É verdade, mas poder reunir esse pessoal e ali vai sair muitas histórias. E como já vai ter uma telinha na jogada, então vai ser tudo registrado, viu? Muito bom. Já vem muita novidade por aí. Só para mulheres. Só para mulheres. E a professora Kátia já está fazendo parte desse time, né, professora? Já que também você confidenciou para a gente aí os seus dois sonhos aí. Um Sim. deles que é se tornar uma comentarista também esportiva, trabalhar Bacana. Com a mídia esportiva da cidade. Eu Gostaria. Acho que Foz do Iguaçu precisa, né, de profissionais nessa área. Nós temos a própria Transamérica Foz tem, né, Márcio, todos os dias aqui, das 18 às 19 horas, o programa Papo de Craque, né? Nós temos aqui o Sidney Busanello, o Cunhasque, o Pantufa, toda a equipe Transamérica aqui, né? Trabalhando, cobrindo os esportes da cidade, principalmente o futsal. Mas eu não lembro, como nós já falamos, de uma voz feminina também nesse segmento, né? Verdade. E a professora Kátia está aí para iniciar um novo trabalho, é um sonho, né? Se tudo correr bem, né, professora? E também com essa bagagem toda, hein? Num conhecimento ali maravilhoso, então vale. Isso aí é muito bom. E o que está faltando, professora Kátia, para questão de esporte na nossa cidade? Nós já falamos um pouquinho das quadras esportivas, já falamos que poderia ter uma participação maior dos empresários, né, da Com cidade, né, nesse segmento. Como antes, né? Como antes, né? Isso. Eu sempre soube também, sempre participei quando a gente jogava futebol também, quando era jovem aí, adolescente. As empresas ajudavam muito, as empresas do bairro, né? Aquelas empresas que se destacavam. Sim. Mas isso foi se perdendo, né, Rita, com o tempo. Verdade. Hoje, as empresas particulares, as empresas privadas vão se preocupando muito com a questão de comunicação, a questão aí das mídias, mas os projetos sociais, infelizmente, né, são poucos. Esquecem, né, que o retorno é maravilhoso. É um retorno sem... O retorno é fantástico. Nossa. Né? Às vezes você tira, já vou dar a palavra para a professora Kátia, às vezes você considera, né, uma pessoa, um jovem, um menino, uma menina lá, de um bairro pobre, de uma questão, uma falta de oportunidade até, né? E essa pessoa se torna esse cidadão, como você já colocou, né, professora? Verdade. Eu gostaria de ressaltar aqui dois nomes de dois grandes colegas que contribuíram muito para o esporte em Foz do Iguaçu. Um deles mora em Paranaguá, que é o Albino Tramujos, nós chamamos de Bino. Ele trouxe para Foz do Iguaçu os Jogos Mundiais da Natureza. Olha que relevância enorme que foi os Jogos Mundiais da Natureza, ao qual eu tive o privilégio de fazer parte para trabalhar, e também, né, nessa época, a Rita também participou. Hoje ele mora em Paranaguá, eu quero mandar um grande abraço a ele, não tenho mais notícia dele, mas se alguém souber, eu gostaria que me passasse. Aliás, eu conheço ele também já Longas desde datas. O tempo de Paranaguá, viu? Olha Rita, só, Albino Tramujos, gente boa demais. Gente boa, e há muito tempo que eu também não o vejo. Eu tenho grandes lembranças e muita saudade dele. E o outro, recentemente, faleceu, que é o professor Ricardo Nami, que contribuiu muito para o voleibol de Foz do Iguaçu. Inclusive, ele chegou a ser diretor técnico, né, e faleceu acho que 2 ou 3 anos atrás. Mas que deixou muita saudade, deixou um legado muito grande. Eu vi no Facebook um garoto que eu conheci nos Jogos Escolares, jogando com ele, e hoje sendo técnico dos Jogos Abertos, a gente chama ele de Magrão, eu não sei o nome dele. Mas fica aqui, Ricardo Nami, a minha saudade, eternamente você estará conosco, porque aprendi muito com ele, muito. Então, a todos os meus colegas, eu quero deixar um grande abraço e que venham participar desse programa, porque não só eu tenho boas memórias, mas muitos de vocês poderão contribuir. Obrigado pela oportunidade, né? Que bom, professora. E olha o recado que chegou aqui também, Rita, aqui na, pelo nosso WhatsApp aqui. O Júnior, o Clecídio Júnior, trabalha lá no Hotel Mabu, na Chamon, né? Mandando Sim. aqui, ó. Que legal que a professora Kátia está aí. Manda um abraço forte para ela. Aí, professora, tá vendo? Bacana. Oi, meu amor. Obrigado. A recíproca é verdadeira. A madrinha tá morrendo de saudade de você. Vem me dar um abraço enquanto pode, tá bom, meu querido? Um beijo. Gostei dessa. Me dê um abraço enquanto pode, claro. Né? Cobrar essas coisas. Porque nós vivemos um mundo tão atribulado que o amanhã talvez não virá. Então nós temos que viver o momento. Isso um aí. Grande abraço para você, meu querido. Você sabe o tanto que eu te amo, tá? Que bacana. Isso é o bonito de rádio, tá? Isso é o Histórias e Memórias. Isso é o Histórias e Memórias, né? Gente, então vamos de... Nós vamos de musiquinha? Nossa, cadê o Márcio? Agora é a produtora? A produtora tá assumindo aí, hein, produtora? Então tá. Esse Rio Lewis aqui, The Power of Love, o dia 21 de outubro de 2015, era a data prevista para a chegada no futuro dos personagens do filme De Volta para o Futuro, lançado nos idos de 85. Esse evento foi amplamente celebrado e satirizado na internet. E o Histórias e Memórias lembra do filme como uma de suas principais canções. Vamos lá? The Power of Love. Histórias e Memórias. Uma viagem no tempo. Make a one man weep, make another man sing. Change. Causos, músicas, histórias e memórias. Relembrando fatos históricos de Foz do Iguaçu. Histórias e memórias. Olha... Tem um maestro aqui, né? Não, sim, tem de tudo, gente, aqui no estúdio. Tem maestro, mas tem, sim. Olha... Você viu só, Kátia, ali, ó, tchan, é tudo por sinais aqui. Aqui fazemos qualquer coisa. Gente, as participações, por favor, continuam, tá? Eu estou muito, muito emocionada, porque depois o Pegoraro vai até comentar. Histórias e Memórias está me surpreendendo a cada domingo. E esse entrelaçamento aí de familiar e de... São tantas emoções. O Pegoraro já vai contar. Liga para a gente no fixo 3028-2828. Participa através da fanpage Transamérica Foz e o WhatsApp 4588-282828. Ok? E você vai estar... concorrendo a um bolo da Bolo Doce Brasil, passeio com direito a dois acompanhantes ao Complexo Dreamland, Iguaçu Park Show, inclusa as três atrações, né? Museu de Cera, Vale dos Dinossauros e Maravilhas do Mundo. E um terço maravilhoso da Biju, da Thea Biju, que está com um comercial fantástico. Parabéns aí, hein, Thelma? Beleza. Muito linda a música, muito bem. Tá todo mundo de parabéns, eu gostei. Muito feliz, né? Muito feliz. Quem trabalha com amor, quem trabalha com paixão, tem isso, né? Deixa resultados bons, né, professora Kátia? E eu queria fazer agora aqui um paralelo com a chegada da professora Kátia aqui na década de 70, em Foz do Iguaçu. Foz do Iguaçu estava naquela ebulição com Itaipu, colégio anglo-americano com 15 mil alunos, né? Uhum. Filhos ali de engenheiros, filhos de funcionários da Itaipu. A cidade naquela agitação toda, passou todo esse período, né? Praticamente 40 anos aí nessa cidade, fazendo seus trabalhos, e hoje nós encontramos uma Foz do Iguaçu diferente, né? Uma Foz do Iguaçu mais estabilizada, mais moderna, né? Hoje chegando aqui, professora Kátia, várias universidades, né? Um ensino superior, que era muito difícil na sua época, quando a senhora chegou aqui em Foz do Iguaçu, nós não tínhamos praticamente, né? E hoje novas universidades, novos cursos, uma Foz do Iguaçu do turismo, né? O turismo do Parque Nacional do Iguaçu é já sacramentado, já estruturado, turismo da Itaipu Binacional, outros atrativos da cidade, agora a revitalização lá do Marco das Três Fronteiras, a empresa já começando a trabalhar lá. Então, assim, como que você vê, professora Kátia, essa mudança de Foz do Iguaçu nesses 40 anos? Sim, eu conheci Foz do Iguaçu em 1972. Eu estava de férias e meus irmãos já moravam aqui. Um deles é o pai do Júnior. E vim de férias para cá e me apaixonei pela cidade. Mesmo da maneira que era, eu fiquei maravilhada. Então, assim, Foz do Iguaçu foi uma cidade que cresceu. Talvez não tenha tido tempo nem para se estruturar em se falando de projeto, mas foi fundada... e foi criada, e assim ela conservou. Depois, com a vinda de Itaipu, a cidade cresceu bastante, proporcionando aos moradores uma condição social melhor, acesso melhor, para que as pessoas pudessem trafegar, tanto de ônibus, de carro. Enfim, acho que melhorou milhões de vezes. Conheci a Avenida Brasil, ainda era terra, e... tive o privilégio de vir na Pedra Fundamental, porque eu trabalhava na Camargo Corrêa. Fiquei 2 dias aqui, então sou uma das participantes da ideia da Itaipu. Eu era assessora do seu Deoclésio, Bispo dos Santos, que era diretor regional da Camargo Corrêa, onde nós ficamos maravilhados de ver a cidade. E, de repente, eu voltei em 74, já notei uma diferença enorme. Meus irmãos trabalhavam de motorista, um deles era... um dos donos da Transcosta, que era a empresa de transporte. E toda vez que ia para Três Lagoas, minha cidade, ele falava: mãe, a cidade lá é tão linda e tal, tal, tal. Então, assim, ele foi implantando esse amor por Foz do Iguaçu lá em Três Lagoas. Hoje, nós temos que agradecer as pessoas que contribuíram para que Foz do Iguaçu se tornasse essa cidade moderna. Com tantos atrativos, agora, cabe aos nossos governantes saber administrar, saber aplicar as verbas necessárias para que tenha qualidade, que as pessoas venham aqui e digam: nossa, Foz do Iguaçu mudou para melhor. Eu particularmente amo essa cidade. Quero deixar um abraço enorme aos iguaçuenses e dizer que não basta só o governo fazer, nós temos que contribuir. Então, assim, em termos de desenvolvimento, a cidade está muito bem. Agora, falta oportunidades. Eu, como professora, vejo isso nos alunos, que às vezes ficam ociosos porque falta oportunidade. Vamos trazer indústria, vamos trazer as coisas que oferecem à criança uma condição para que a nossa cidade seja melhor. Melhor que Cascavel, melhor que Londrina, por que não? É, dentro do esporte, a nossa maior rival é Cascavel. A gente, sim, até bolinha de gude disputa com Cascavel, nós queremos ganhar. Por que não também numa administração? Mas é no bom sentido. E você, professora Cátia, trabalha exatamente com aquelas... A gente chama de criança, né, mas não é mais criança, mas aquele jovem. Né, que está ali naquela fase que precisa do primeiro emprego, né, precisa da primeira chance, da primeira oportunidade. E isso realmente é difícil, né? É uma época muito que causa muita ansiedade, muita insegurança, né, nesses jovens. É verdade. Eu penso assim, tem um provérbio que diz, quem planta ventos, colhe tempestade. Então, eu se fosse um governante que tivesse condições de fazer alguma coisa para a comunidade, eu levaria cursos profissionalizantes para os bairros. Olha só. Eu moro na Vila C e não conheço nenhum. Antes tinha a energia solidária que a Itaipu implantou e que seria uma oportunidade para as crianças trabalhar na área da informática, que é a profissão do futuro. Então os alunos dizem, um dia eu disse a um garoto, por que você escolheu essa vida que você está levando? Não tem oportunidade. Então cortou meu coração. Um dia, conversando com a Dona Ivone, eu disse, Dona Ivone, vamos proporcionar aos bairros um curso profissionalizante onde sairá essas crianças que serão os representantes de Foz do Iguaçu no futuro, né? Para que a gente possa ter uma qualidade de vida melhor, um desenvolvimento melhor. Os empresários que aqui estão, não procure ficar só no centro. Procure se expandir nos bairros, porque os bairros também têm condição de desenvolver. E Foz cresceu muito para os bairros, né? Ela se expandiu muito nesses últimos anos, né? Pois não. Eu me dói também bastante, viu, Rita Araújo, minha partner aqui no programa Histórias e Memórias, que nós vemos muitas vezes projetos bons serem lançados, principalmente para as crianças, para os jovens, adolescentes, mas esses projetos surgem de uma ideia maravilhosa, mas depois falta gestão na sua continuidade, falta verbas na sua manutenção. Então, fazem aquele lançamento de um projeto e muitas vezes ali ele dura um ano, dois anos, depois ele vai enfraquecendo, aquilo já não tem mais aquele valor político, né, do projeto em si. Quando ele cai na realidade, já faltou entusiasmo, já faltou verba, já faltou... E aí, às vezes, é um projeto que era maravilhoso, que ele teria que durar 5 anos, 10 anos, 15 anos, durar uma geração toda, e ele termina muito rapidamente, né? Então, eu fico muito sentido também nessas situações. Aproveitando o gancho aí, Pegoraro, são os últimos minutinhos para a participação do ouvinte nos brindes de hoje. Vamos lá, Pegoraro? WhatsApp... 45882828288, fanpage Transamérica Foz, e o fixo aqui 3028-2828. E os brindes, Pegoraro, são? Vamos lá, bolo doce da Bolo Doce Brasil. Nós temos lá o nosso complexo do Museu de Cera, Vale dos Dinossauros e Maravilhas do Mundo, né? Você pode ser sorteado e levar duas pessoas acompanhantes, né? Você pode passar o dia todo lá visitando esses três atrativos. E nós temos também da Teia Bijuteria um terço em pedras verdes com metais prata, aproveitando para mandar um abraço lá para a Thelma e para a Érica. E já está benzido, né? O mais importante. Mais benzido pelo Padre Vicente. Pelo Padre Vicente. Então, Vincent, olha, gente. É muito importante. É muito importante. Então, presta atenção até na própria propaganda ali. Como é que... Ande... Você gostou da propaganda, adorei, né? Adorei, muito bem bolada. Parabéns aos produtores aqui, né? Parabéns mesmo. Gente, vamos aproveitar e vamos dedicar mais uma música a todos os ouvintes do melhor programa do Brasil, que é o Histórias e Memórias. Pare de rir, eu não tô rindo. Olivia Newton-John, Physical. Você está ouvindo Histórias e Memórias na Transamérica. Transamérica. Ouça Transamérica no celular, no tablet, onde você estiver. Acesse transamericafoz.com.br e baixe agora mesmo o seu aplicativo. Itamed, o plano de saúde do Hospital Ministro Costa Cavalcante. Faça já seu plano, pessoal, familiar ou empresarial. Sua saúde merece o melhor. Ligue 3576-8005 ou acesse o site www.itamed.com.br. Transamérica. Transamérica. Atuar com agilidade e comprometimento nas atividades de extração, transporte e comercialização de areia é a missão da Mineração Maracaju, fornecendo produto de alta qualidade para os clientes e contribuindo no desenvolvimento dos seus colaboradores e das comunidades onde atua. Práticas de sustentabilidade com credibilidade, responsabilidade ambiental, agilidade e trabalho em equipe fazem da Mineração Maracaju referência na qualidade de produtos e serviços. Conheça a Mineração Maracaju. Acesse mineraçãomaracaju.com.br ou ligue 3541-3777. Sarcófago. Urna utilizada para conservar o corpo de pessoas importantes no Antigo Egito. Aqui na Transamérica, também serve para guardar músicas que fizeram muito sucesso. Tira a poeira e abre essa tumba. E é o que interessa pra nós. Sarcófago. Só a velharia das boas. Eu vou contando as horas. Ai, ai, ai, ai. É antigo, mas tá bem conservado. E o mais importante, tem a marca Transamérica. Sarcófago. Todo domingo, 10 da noite. Transamérica. A sua rádio, onde você estiver. Histórias e memórias. Histórias e memórias. Gente, sem comentários, hein? Até apelido fica sabendo aqui, hein? Rolou apelido de muita gente aqui hoje no programa, hein? Isso é muito bom. E não pode falar, tem uns aí que... Proibido. Não tem jeito. Tudo proibido, não adianta. Mas tá gostoso, né, Pegoraro? Você tá, eu tô, olha... Com certeza. Eu falava aqui no intervalo aqui com a professora Kátia que essa oportunidade, né, que os profissionais, que as pessoas têm de vir ao programa e falar aquilo que querem, aquilo que desejam falar, né, é uma energia muito positiva, né? A professora Kátia está exatamente salientando isso aqui no programa. Emocionada aqui, né? Então, o Júnior lá que está nos ouvindo, né? Que tem uma relação bacana, familiar com a professora Kátia aqui, já falando também da família, ex-alunos da professora Kátia, né? Se pronunciando aqui no programa. Então, acho que é isso que é importante. A rádio proporciona isso, né, Rita? Proporciona. Você que tem uma experiência aí. Com rádio. Eu sempre disse, a TV é fria, gosto pra caramba, mas é fria. Agora, rádio é tudo de bom, porque é imediato, né? É coração. Imediato, é uma coisa assim, não tem, sem comentários. Amo de paixão, é isso aí. E eu perguntaria agora para a professora Kátia, nós estamos chegando já praticamente no final do programa, a gente sempre fala sobre o Museu de Foz do Iguaçu, que Foz do Iguaçu precisa ter um museu municipal, um museu na cidade, no centro da cidade, né? Não só para os turistas, né, visitarem esse museu, você, Kátia, que já viajou para diversas cidades do Brasil e fora do Brasil também, mas assim, falta um museu na cidade. E nós colocamos aqui sempre, nós temos a Fundação Cultural, né, nós temos ali o próprio prédio da Prefeitura Municipal, nós temos lá o antigo aeroporto, lá onde é o Gresf hoje, né? Nós temos o prédio ali da Caixa Econômica Federal, nós temos a Santa Casa, né, de Foz do Iguaçu, nós temos vários prédios, exemplos onde poderia existir um museu. Existem alguns exemplos, como lá o Eco Museu da Itaipu Binacional, existe o museu agora, Espaço Memória do Parque Nacional do Iguaçu, mas são exemplos isolados, né, independentes da cidade. Você acha também que seria possível ter um museu na cidade de Foz do Iguaçu? E qual desses locais, ou você sugeria um outro local para um museu municipal? Olha, seria um grande presente para a cidade, porque resgatar a memória é muito importante, né? Eu acho que uma localização boa para que pudesse fazer, que todo mundo tivesse um acesso para visitar, seria no antigo fórum onde funciona a Fundação Cultural, né? Pela estrutura. Primeiro fórum de Foz do Iguaçu, né? Eu subi aquelas escadas, que a minha amiga, era, a Gilda, era telefonista. Eu adorava ir lá tomar café com ela e tal. Então, ali seria um local adequado, onde funciona, acho que a biblioteca pública, né? E também acho que a Secretaria, Fundação... Secretaria Cultural, né? Então, seria isso. Da Cultura. Eu queria sugerir a você, eu quero aqui fazer um agradecimento a várias famílias que eu conheci em Foz do Iguaçu, mas principalmente a família Salcedo, que foi a primeira família que eu conheci aqui quando cheguei. E uma grande pessoa que iria... Vocês iriam dar muita risada com ele, contador de história igual papi. Ele não tem, é o Papi. O Papi. grande papi. Carnavalesco, faz isso. Com que aconteça. Tem história. É, os pais dele são pioneiros, o da esposa também. Então, eu acho assim, que a família Salcedo contribuiu muito para o desenvolvimento dessa cidade. Né? Já foram lembrados em alguns livros, mas se houver a condição de fazer esse museu, eles têm muito a contribuir, entendeu? Verdade. Então, eu acredito que as crianças que estão crescendo irão conhecer melhor a história de Foz do Iguaçu, porque eles conhecem a Foz do Iguaçu moderna. Sim. A Foz do Iguaçu anterior, que as pessoas andavam de carroça e de charrete, como todas as outras cidades em desenvolvimento. E os turistas também iriam conhecer melhor. Eu tive um amigo da Inglaterra que chamava John Andrews, presidente da FIEP, que todas as vezes que eu o levava nas cataratas, ele ficava maravilhado e dizia para mim: conheço o mundo inteiro. A de Niágara é artificial. E essa daqui é o dedo de Deus. Oh, então, John Andrews, principalmente falava mais de 20 idiomas, né? Foi uma pessoa muito interessante, ele já é falecido, fundou a FIEP, que é a Federação Internacional de Professores de Educação Física. Então, assim, eu acho que se tiver oportunidade, eu sou a primeira a ajudar a catalogar as coisas. Tenho fotos antigas de ex-alunos, que hoje são médicos, são juízes, que estão aí comandando a nossa cidade, que vem já da terceira e quarta geração. Vai ser muito bom para Foz do Iguaçu, eu acredito. E eu acho que essa é a nossa obrigação, né? Obrigação do programa Histórias e Memórias também, estar sempre lembrando, né, desse assunto, todo domingo aqui ao vivo, né, na Verdade. Rede Transamérica Foz. É, quem sabe aí chame a atenção dos nossos dirigentes, né, políticos Verdade. Do nosso município. Uhum. Nós estamos aqui também para contribuir a um programa... que tem um trabalho, pode-se dizer, até voluntário nessa área, né? Verdade. Que tá... Lógico, lógico. E o setor privado também tem que estar antenado, né? Não, que só o município soma. O município está ali, ó, metido, vamos supor, está ali, a Fundação Cultural está aí. Então, e aí o setor privado, vamos dar aquela manivelada, né? Lembrando, lembrando ali que nosso vizinho município de Porto Iguaçu, né, já também decretou ali já 8 prédios que públicos, como do patrimônio histórico, né? Coisa que ainda não aconteceu aqui em Foz do Iguaçu, e lá eles iniciaram com os prédios públicos, né? Que eu acho que é uma coisa correta de se fazer, né? Uhum. Então, cadastrar esses prédios públicos, preservá-los, né? Fazer uma manutenção, ou seja, elencar, né, prioritariamente quais os prédios mais importantes que nós temos na nossa cidade. E Iguaçu está de parabéns, né? Cada dia que a gente vai... O marco deles, né? O marco argentino está muito bonito. Aquela água, aquelas luzes, é um show à parte. Aquela costaneira, né? A costaneira está maravilhosa. Então, e Foz do Iguaçu, poxa vida, né? A gente podia estar crescendo junto. Tão bonito quanto lá. Sim, lógico. E olha, que continuem. Que continuem sempre. E aqui nessas três fronteiras, Kátia, isso lembrou um pouquinho desse... essa concorrência, essa trinacional aqui no esporte, como que era sempre isso, jogar contra Paraguai e Argentina aqui em Foz do Iguaçu? Bem, isso acontece até hoje, né? Até hoje. Não só no futebol. Veja bem no basquete, onde nós estamos. Eu falei para vocês que está em evidência e tem um torneio que dura 6 meses e que tem grande participação da Argentina e do Paraguai. É pauleira. Não dão trégua. Tanto as brasileiras, eu estou falando do lado feminino, porque o masculino já é um pouco mais elevado, né? Mas vai jogar, porque a gente faz, nós falamos que fazemos parte da comissão de ética e ficamos lá, né, para ver se acontece alguma coisa. Mas olha, é impressionante. Eu vou convidar vocês, o próximo evento que estiver, vocês vão ver pessoalmente. A rivalidade. Até, como diz, até bolinha de gude tem que ganhar. Então, nós temos o colega, o Oscar, que trabalha com basquete. Temos outro da área 1, que eu esqueci o nome dele, inclusive ele já jogou para Foz, e faz um belo trabalho. Então, isso só vem enriquecer o esporte, entendeu? A congratulação dos países, porque o Mercosul está aí e a gente tem que procurar se unir. Mas quando se trata de competição, meu filho, salve-se quem puder. E pode estar ali só uma medalha, um troféuzinho, alguma coisa ali, mas isso pouco importa, né? A rivalidade come totalmente, solta, né? Totalmente, eu vejo. Que vale estar em primeiro lugar. Principalmente quando a mamãe estava jogando, que ela era da seleção brasileira, vinha de duas, três marcar ela, né? Porque ela joga de pivô, né? Pivô ala. Vinha marcar e eu falava pro doutor Miguel do céu, olha a diferença, a mamá com quase 2 metros e as outras assim, mas isso não quer dizer que não impedia. Então, é uma competição saudável, entendeu? A gente fala no bom sentido, mas que nós procuramos todas as vezes que vamos competir com a, principalmente a Argentina, uhum, porque eles fazem um belo trabalho. É, pode ser o que for, se não está em desenvolvimento, mas na área do esporte, a Argentina sempre esteve muito bem amparada. E o Paraguai, né? O Paraguai vem que vem com tudo, entendeu? E mandamos brasa, e é aquela pauleira mesmo, mas é uma competição saudável e que vença o melhor, né? Que interessante, verdade, né? E que seja nós. E que seja, que vença o melhor, mas que seja, seja que nós. Que seja brasileiro. Né? É, que seja nós. Ai, eu acho que nós estamos aí já com o tempo finalizando para o sorteio, né? Uhum. Enquanto ouvi, a gente pode ouvir uma música enquanto a Kátia vai escolhendo aí positivo, o pessoal. Né? Vamos de Marcos Sabino, Reluz. Nossa, quanto tempo! Causos, músicas, histórias e memórias. Relembrando fatos históricos de Foz do Iguaçu. Histórias e memórias. Céu de novo, uma estrela soltando a luz que reluz seu olhar. Paira no tempo um sonho perdido que a gente só pensa em de novo encontrar. Solto meu grito, seu nome ao vento, e fico voando no meu pensamento. Te espero mais livre a cada manhã. Cheiro uma flor de cravo e canela, e fico curtindo da minha janela teu corpo suave. No céu de novo uma estrela soltando a luz que reluz seu olhar. Paira no tempo um sonho perdido que a gente só pensa em de novo encontrar. Solto meu grito, seu nome ao vento, e fico voando no meu pensamento. Te espero mais livre a cada manhã. Cheiro uma flor de cravo e canela, e fico curtindo da minha janela teu corpo suave de hortelã. Pensamento, te espero mais livre. cada manhã. Cheiro uma flor de cravo e canela e fico curtindo da minha janela teu corpo suave de hortelã. Você está ouvindo Histórias e Memórias na Transamérica. Bom, muito bom, né? Ai, gente, como é bom esse domingo de manhã, assim, né? Ouvindo histórias de Foz do Iguaçu, encontrando com um povo antigo daqui. Alto astral. Alto astral, né? E olha, agora me lembrou do Papi. Gente, num minuto que você para com ele, Pegoraro, você não aguenta de rir. As histórias que ele tem de Foz é muito bom. Verdadeiro contador de histórias. Nossa Senhora, o Papi quase mata a gente. Sabe muita coisa mesmo, né? Então, mas a Kátia aqui já fez o sorteio, professora Kátia já fez o sorteio para nós, Pegoraro. Então, pode vamos passando, aí, né? Vamos anunciar para depois ficar nos finalmente aqui. Com certeza. Bom, ganhadora, né? A vencedora do bolo, ai que delícia, né? Bolo Doce Brasil, é Ana Carolina Manique ou Manique, é tudo Ana Carolina, tá bom? Ana Carolina, entra em contato aqui com a Luciana, né, na Transamérica Foz, através do nosso telefone 3028-2828 e agenda para retirar o bolo lá na Bolo Doce Brasil. E não esquece de tirar uma fotografia e mandar para a gente, né? Isso, isso mesmo. Agora, do Dreamland, é Josemar Pardinho. Josemar Pardinho também entra em contato aqui a partir de amanhã, no Transamérica Foz, no telefone 3028-2828. Então, ele foi o ganhador dos três atrativos lá do Dreamland, né? Da, uhum. Museu de Cera, Vale dos Dinossauros e Maravilhas do Mundo. E ele pode levar duas pessoas acompanhantes. Só é necessário ligar aqui antes para agendar o passeio. Nós precisamos agendar lá junto com o atrativo. Maravilha. Ai, agora o terço. Tchan, tchan, ai, eu quero. A Kátia também quer aqui, tá pedindo o terço. Também. Todo mundo quer o terço aqui, barbaridade. Quem não quer? Nossa, ainda bem, abençoado ainda. A ganhadora Felizarda, que eu já vou logo dizendo, é Franciele Galhardo. Franciele Galhardo, então, entre em contato também aqui na Transamérica Foz amanhã, através do 3028-2828. Fala com a Luciana e agenda também, porque ela vai tirar o terço lá no ateliê da Thea Bijuteria. Então, maravilha, precisa também agendar a retirada do terço. E parabéns, né? Parabéns. A todos os ganhadores e ganhadoras. Sortudos, né? Que esse aqui é o programa que mais sorteia brindes no oeste do Paraná. Isso mesmo, tá vendo? Sentiu essa? E agora, contigo, Pegoraro? Então, nós estamos indo já para os finalmente, professora Kátia. Abordamos vários assuntos aí, né? Felizes, né? Da sua grande caminhada, né? Por essa área do esporte. Então, eu gostaria de deixar o microfone aqui da Transamérica Foz aberto para você, dizer o que faltou, se faltou alguma coisa a gente abordar, e para suas despedidas finais também. E dizer também o que achou do nosso programa, né? Bom, primeiramente, agradecer a oportunidade de estar aqui participando e dizer que muitos programas desse deveriam existir pela valorização humana, porque aqui não trata só de notícia, boas notícias ruins, trata-se de resgatar as boas memórias, as coisas que nos fizeram felizes e que poderá fazer também. E quero dizer que foi um prazer muito grande conhecê-lo pessoalmente, já o conhecia pela televisão e pelos trabalhos que o senhor dirige. Mas, e dizer que eu estou à disposição, quantas vezes necessária for, vocês podem me convidar, que se eu puder contribuir com o meu conhecimento que tenho de quase 40 anos, pode contar comigo. Muito obrigado. Quero desejar um bom domingo a todas as famílias e dizer para os pais, mais uma vez, que busque Jesus para as crianças crescerem sabendo o que é bom, o que poderá caminhar juntamente com todas as outras coisas existentes nessa vida. Muito obrigado de coração, estou realizada. Nós é que agradecemos, né, Rita, essa participação muito especial da professora Kátia aqui com a gente, que contou um pouquinho da sua vida profissional, da sua chegada em Foz do Iguaçu e que nos emocionou, viu, professora Kátia, com Verdade. Suas histórias. Aqui nós demos muitas risadas hoje, mas nós sentimos que todas essas histórias e esses causos vieram lá de dentro do seu coração. São verdadeiros e que a senhora tem o maior carinho, né, por todos os alunos, ex-alunos, alunos atuais, os amigos que fez no decorrer de toda essa caminhada, né, Verdade, Rita? Verdade. Inclusive, já notamos também alguns professores, né, que a gente na sequência vai estar convidando para estar com a gente no Histórias e Memórias. Essa é a Kátia, que todo mundo conhece. O que ela faz de coração. É a garra, mas ela é de coração. Ela vai firme. Lá vem a Kátia, aí vai acontecer alguma coisa, e lá vem. E essa é a professora Kátia, estimada por todos, tenho plena certeza. Então, foi um orgulho muito grande. Catita, como diz, né, Rubino? Catita. Eita, Albino Tramujas. E as portas da Transamérica Foz estão abertas, a professora Kátia, né? Vamos estudar aqui uma participação dela no programa Papo de Craque. Vamos ver o que nós podemos fazer aqui para ela. Claro, à vontade. Eu gostaria, só mais um minutinho. Eu queria dizer que nós temos um professor no Colégio Paulo Freire que chama Marcos Beato. Não sei se o senhor já o conheceu. E ele faz uns trabalhos sobre foguetes. E ele está indo para o Rio de Janeiro com dois alunos da nossa escola, que foi classificado para participar desse evento, que é de grande valia tecnológica. Né? Então, vai aqui aos alunos que irão competir e desejo Boa todo sorte, sucesso, né? Uhum. Que possamos vários alunos participar desse evento. Então, boa sorte a eles e muito obrigado pela oportunidade. Que bom. E a gente vai lembrando dos nomes e Iguaçu, das pessoas importantes lá pro Foz Rio de Janeiro. Iguaçu, que beleza. Representando, né, é assim, Rita? É assim, através do esporte é tudo de bom, Pegoraro. Esporte é saúde. Olha o trem. Olha esse povo, olha o trem. Vai apanhar dois hoje, produtora e mais Márcio. Agora tem companheiro para apanhar. Então tá bom. Eu vou deixando meu abraço aqui para todo mundo. Um feliz restinho de domingo. Que seja perfeito e abençoado por Deus. Até então, Catita, Márcio, Samila e Pegoraro. E a Yáscara, que faz tanta falta aqui, né? Um abraço. A Yáscara hoje que está no seu deserto aí, no seu retiro, né? Religioso. Isso. Hoje, durante toda a manhã, fez falta aqui no nosso programa. E como faz falta? Nosso lado espiritual. Mas ela está lá pela gente, né? Está lá orando pela gente. Isso, então, mesmo. Para nós também aqui, boa sorte nessa semana. Para todos os nossos ouvintes também, um beijo a todos e uma boa semana. E obrigado. Segura, gente, que a Transamérica está cheia de projetos. Vem aí. Cheia de novidades. Cheia de novidades. Vamos lá. Minha mãe não dorme enquanto eu não chegar. A Transamérica acabou de apresentar História.